esperança em tudo que te faz chorar. Se o destino é solidão, a vida só se vive uma vez. Será que o que você fez convém ao coração? Prazeres que não duram e só te trazem dor, e carente de amor, você vive a sofrer. Felicidade só por um momento, logo vem o sofrimento, e a razão não te deixa sorrir. Existe alguém que quer mudar você, quer te dar motivo pra viver. Venha ser feliz, é Jesus o dom real de amar. A esperança de viver nele está. É Jesus que pode dar vitória pra você e jogar água da vida pra você beber. O patrimônio lá no céu você vai ganhar. E a solidão que amarga a sua vida nunca mais existirá. Prazeres que não duram só te trazem dor, e carente de amor você vive a sofrer. Felicidade só por um momento, logo vem o sofrimento, e a razão não te deixa sorrir. Existe alguém que quer mudar você, quer te dar motivo pra viver. Venha ser feliz, é Jesus o dom real de amar. A esperança de viver nele está. Jesus que pode dar vitória pra você e jorrar água da vida pra você beber. Um patrimônio lá no céu você vai ganhar. E a solidão que amarga a sua vida nunca mais existirá. Quer mudar você, quer te dar motivo pra viver. Venha ser feliz, é Jesus o dom real de amar. A esperança de viver ele está. É Jesus que pode dar vitória pra você e jorrar água da vida pra você beber. Um patrimônio lá no céu você vai ganhar. É Jesus o dom real de amar. A esperança de viver nele está. É Jesus que pode dar vitória pra você e jogar água da vida pra você beber. O patrimônio lá no céu você vai ganhar. E a solidão que amarga a sua vida nunca mais existirá.